os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Os destaques do programa de hoje. Esses e muitos outros sucessos agora. De 49 para 50, houve uma invasão de discos de cantores negros rocking de blues. Esse período, de 47 até 53, logo antes do rock estourar mundialmente e cair nas graças da mídia, é chamado de Hoi Hoi. Essa música nova tinha um ritmo muito poderoso e rapidamente desbancou o boogie-woogie. E também precisava de um nome. Rhythm and Blues era um termo muito genérico e abrangente, pois era usado para definir qualquer tipo de música negra que não fosse jazz ou gospel, independente do estilo musical. Esse nome tinha que ser algo novo e revolucionário. Os DJs das rádios começaram a chamar um novo estilo de rock and roll, seguindo o exemplo de Alan Freed, DJ da cidade de Cleveland. Tube Checker, Slow Twisting. 1962. Jam and Dean, Surf City. 1962. Jackson 5, I Want You Back. 1969. No começo dos anos 70, dois homens brancos criaram um grupo multirracial baseando-se em diversos estilos de soul music. Sua música tinha funk o bastante para lotar as pistas e melodia suficiente para estourar nas rádios. Formado em 73 em Miami por Eric C. Casey nos teclados e Richard Finch no baixo, o KC and Sunshine Band começou quando a dupla ainda compunha músicas para outros artistas como Rock Your Baby para George McRae, de 74. A gravadora Take Records impressionou-se com o trabalho da dupla, autorizando a formação de uma banda de apoio para completar o time. KC and Sunshine Band, Please Don't Go. Reflections, Tell Me Once Again, com amor e afeto só pra você. or in a place you like to be. I will tell you something new about life and the things I will do. Blue Brothers, Soul Man. 1967. Caixinha de surpresa. Quando manca il sole, se non ci sei tu con me su le finestre, mostra tutti il mio mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. I'm choosing goodbye. Poesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso si rivivrò con te. Mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Quando sei lontano sogno l'orizzonte e mancano le parole, io sì lo so che sei con me. Tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò. Formado em 66 em São Francisco, nos Estados Unidos, por Carlos Santana na guitarra e vocais, Greg Rolin nos vocais e teclado, Dave Brown no baixo, Mike Shriver na bateria, Armando Peraza na percussão e vocais e José Areas na percussão. O primeiro álbum, Santana, de 69, foi um grande sucesso graças à lendária apresentação do grupo no festival Woodstock. A Brechas, de 71, alcançou o topo das paradas, emplacou os riffs Black Magic Woman e Ouve Como É Var. Para Santana 3, de 72, a banda incluiu o guitarrista Neil Scone Caravaserai. Foi o último álbum com a formação original. Antes de completar Welcome, 73, Rolin e Scone partiram para formar a Journey. A partir de Love, Devotion e Surrender, Carlos expulsou o restante dos integrantes, contratando diferentes músicos para cada álbum. Santana, Coração Espinado. Snap, Rhythm is a Dance. 1993. We'll be right back. Billy Joel e o Maybe Right, I May Be Crazy. 1980. Marley forma uma nova banda com Bunny e McIntosh, The Wailers. A banda cria o selo Whale Soul, mas a falta de experiência do pessoal o leva à falência no final de 67. Depois disso, The Wailers conhecem o homem que revolucionaria o seu trabalho, Lee Perry. O cara simplesmente transformou as técnicas de gravação em estúdio em arte. A associação Perry Wailers resultou em algumas das melhores gravações da banda, como Soul Rebel, Deep Concrete e Small Axe. não foram clássicos, mas definiram a direção futura do reggae. Bob Marley, One Love. Almost Dance Count 1999, exclusivamente pra você. Tony Bridge Project, Nobody Knows. 1995. missing you, and nobody knows it but me. A banda Jamiroquai surgiu em Londres no ano de 92, fazendo uma ótima mistura de house music, funk, disco e soul dos anos 70. Apesar das várias mudanças de componentes, o líder sempre foi o vocalista e letrista Jason Kay. Jason fugiu de casa aos 15 anos de idade, vagou sem destino e acabou cometendo pequenos delitos. Logo se viu em apuros com a justiça, após quase ter sido morto durante uma briga e ser acusado de um crime que não cometeu, decidiu voltar para casa e entrar na linha. Foi aí que começou a se dedicar à música. Ele já tinha feito algumas composições, mas ainda não tinha uma banda formada. A única coisa que já tinha em mente era o nome, Jamiroquai, mistura do termo utilizado em música, Jam, e o nome de uma tribo americana, Iroquois. Jamiroquai, 7 Days in St. John. Seven days in June, I wasn't lonely. Could it be this? You never gave me.